FM, só se quiseres. Que só você não viu. É bem mais fácil ser visto agora. Hoje que nós tá forte pra você servir. Não era assim. Onde nós chegamos? Um copo de whisky. Ela manda mensagem apago. Dois copos de whisky. Me liga só pra ouvir minha voz. Eu do outro lado, ouvindo e dando risada. Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós. Fumando um fino de canto. Eu e meus manos. Ouro, corte americano. Isso é um novo balanço. Quando ela desce eu fico mal. Enquanto eu conto, morde o canto do copo me olhando. Dentro do baile com meu som tocando. E senhorito, que passa? Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada. Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tô acordada. Quer saber onde eu tô? Pergunta pra mim, eu só pego o sinal de fumaça. Me diz qual é o mistério. Por que de tanta neblina quando o bonde passa? Desfilando na quebrada. Tica, tu eres muito. Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava. Pensando bem, você era uma cínica. E também mentia quando eu perguntava. Pra que os problemas desapareçam. Assim desse fino de canto. Cheio de ouro e o corte americano. Quando ela desce eu fico bambo. Sem temer enquanto eu conto. Morde o canto do copo me olhando. Dentro do baile com meu som tocando. Cidade FM. Like a moth to a flame, I'll pull you in, I'll pull you back to what you need.